O samba já não samba mais, carnaval mudou. Me disseram que o samba se aposentou. Fez as malas, saiu de fininho, porque ele não é mais bem-vindo em qualquer bloquinho. E quem te viu, quem te vê, samba enredo não existe fora da TV. Mas é carnaval, vamos pular pra fora da cidade, antes da rua engarrafar. Vida. E a nossa pobre coitada garotada já não sabe sambar. Não sabe sambar, me ensina a sambar. Não sabe sambar, eu não sei sambar. Hoje o que toca é batistaca, rocha, rap, trap, rock, tchu, tchau, tchau. Se deixamos o samba morrer, tá na hora de ressuscitar. Afinal, é carnaval. É tempo de se apaixonar. É tempo de se sambar.